5514, suba 190, saída pouca vigilância. 190, saída pouca vigilância, trip 5514. Papa Tango Mike Bravo Uniforme, decolar 223, o controle em 199.8, 198, bom voo. Bravo, Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme Salvador, saída é a Gole, suba 180. Rato, Gole 180, direto Aracaju. É, prossiga para o trip 5514. Vou direto Aracaju. Direto Aracaju, trip 5514, muito obrigado. E quando possível solicita como final 150. 150 final, ok, submantenha. 150 para o trip 5514, obrigado, bom dia. Azul 4208, informação índia. Controle de Salvador, Azul 4208. 4208, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Informação índia, desce para o 050 via Mari, Azul 4208. Tango Juliette, chame sempre Recife, 1245, alterna 2685. 1245, 2685, grato. Recife, bom dia, Papa Romeo Mike, Tango Juliette. Solo Salvador, bom dia, eu tenho 3179 com a Índia, autorização 340 Guarulhos. 3179 Guarulhos, 340 está autorizado via Peruísp 50, decola pista 10, curva direita, saída da Euleda após Bitese. Controle 119.8, aciona 5107. Autorizado Guarulhos 340 pela BR 50, decola na 110, curva direita, Natael, Lira, deve. Controle de saída 119.8, 5107, transponda, tá 3179 no 11. Tá 3179, tá correto, a porta puxa. Bom, tá lá, senhor. Falou o 35347. O 35347 tá pronto, copo? Afirmativo, pronto, copo. Porto Seguro 340 está autorizado, decola a pista no zero, curva direita, saída da El Lida, após direto, controle 119.8, acena 5105. É, apenas confirma o transporte para o 35347. É 5105, 5437. 5437, estão liberados 340, Porto Seguro, decola da 110, curva direita, da Euleda, direto Porto Seguro. 198, controle, 5105, transponda. O fechamento está correto, é porta posto. Reporta Aral, 35347, estamos na posição 01. Boa, Johnson, Rio 5973, Recife 310, está autorizado via Peruísque 58. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.8, acena 5072. Dia, confirma a intenção de voo, Índia, não é novo. O Índia, não é novo. Um no meu pé, Salvador, Salvador, está autorizado, decola a pista no certo, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0132 no 44, entendeu? Decola Índia 2 a bordo, 4 e 4, adicionamento táxi, torre 1895, Índia número 1. Índia November Alpha, reposte quando pronto para o táxi 4402 a bordo. Romeu Papatango, reposte em ponto de espera, táxi sui Oscar, 1014 na altímetro, no 0 no 4. 9070, bom dia, serena edificação na chegada Mare. Desça para 3.000 pés, o altímetro no 014. Para 3.014, do 9070 na Mare. Azul 4208, desconsiderando a altitude de TAP, prossiga para 2.000 pés, o altímetro no 014. Está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Da recepção de TAP, desce para 2.000 pés, com 1.014, reportará estabilizado no MS, no 4208. Liberal foi a porta do ponto de espera, táxi e Oscar, o altímetro no 014. Autorizado para inspeccionar a porta do ponto de espera, táxi C3. Tango Mike Bravo Uniforme, chama agora o centro de Recife. 1288, alterno 260. Tango, alinha e mantém cabeceira no 7. Recepção, curso localizador azul 4208. 208, completa a LS X-Ray, chama a torre 1983-95. 1895 no Salvador, bom dia, azul. Boa. Afirmativo, ainda é melhor, por gentileza, manter um ponto de espera, ok? Número 2 para a decolagem. 79, confirmando, atualizado, pushback, final, rapataxi. Torre, bom dia, azul 4208. Azul 4208, bom dia, altímetro no 0, no 4, já embaixo travado. Afirmativo, estamos agora a 1,5 milha do externo, com frente a casa. Afirmativo, livre pouso, pista no zero, vento 0904, 090 graus com 04 nós. 090 com 4, livre pouso, azul 4208. O azul 4208, podia contagiar novamente a instrução, foi sobremodulada. 090 com 4, livre pouso, azul 4208. Afirmativo. A Lima. Confirmando o pato que se encontra e a distância da localidade de Salvador. Sente que o Serra Lima está autorizado uma centena para Serra November Sul. Superar. Decola pista no 7 com a direita, sai da gole, após direto, controle 119.8, aciona 51 no meio. P55 no 4, passando ponte, nível 150, chame agora o centro Recife em 12545, alternando 2.800. Desce com 2545-2685-3555 no 4. Voo 9070, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte, vou cruzar. 2.000 autorizado, procedimento, voo 9070. 2.000 pés, está autorizado, agora a pista no 7, curva direita, prossegue litoral sul, controle 119.8, aciona 0133. 0 Fox Lima confirma a pessoa da borda de pátria. Vicente, acionamento táxi 2, 1895, Papai Romeu, Fox Lima. 1895, o risco 973 está autorizado táxi via Juliette Alfa, Monte Paradão, 10, Torre 118, 95, Kenegami 14. Afirma. 4208 no solo 44, livre direita, chama solo 1219. Livre direita, chama solo 1219 ou 4208. Controle Salvador, muito bom dia, Oxiné 6225. 6225, a senhora identificação na chegada Golf, desça para 4000 pés, o altímetro no 014. Na BOMF, descendo para 4000, ajustado no 014, identificado 6225. Funcionamento 35437. 5437, autorizado, se tiver adicionado, táxi. Chamará táxi 35437. Para o táxi 3179, com 229, 4 horas, Galeão. Autorizado táxi via Juliette Alfa, Monte Paradão, 10 Torre, 198, 195, NH 1014, então 3179. Positivo, autorizado, Juliette Alfa, Monte Paradão, 295, 1014, 3179. Solo Salvador, EPICAR 37, paciente Juliette. EPICAR 37, 080, Porto Seguro, está autorizado. Via Golf 677, decola a pista no zero, curva direita, sai da Coral, controle 119, décima 8, aciona 51, hoje, aciona 0264. Autorizado 080, posto seguro, decola da 10, com curva direita, sai da Coral, controle 119,8 e transformando 0264. Correto, reporta acionamento táxi, K37. K37 está pronto para acionamento. Livre acionar, reporta táxi. K37. November Alpha está aliado para fora da colagem. Afirmativa, aguarde o índio November Alpha. Oi, Salvador, é o Papá Romeu Fox, minha parte 5 DTA para acionamento, seu comandante. Afirmativa, é após quando pronto para o táxi. Depois estará pronto para o táxi, Romeu Fox. Romeu Guapatango, apenas confirmando, tem condições de manter referências visuais com proa norte, aguardando apenas para decolar um Boeing na classe aí na Puca, também com curva esquerda. Afirmativo, mantendo 360, Romeu Guapatango, só aguardo. Muito grato. O Rio 5973 tem condições de alinhar e decolar agilizando? Autorizado então, alinhar e decolar, pista no zero, agilizando, 090 graus com 049, Rio 5973. ...4208 para o cruzamento da Juliette. Cruzado Juliette, portão 09, rádio 4208. Essa é a Juliette, portão 09, 4208. 100 com 4, livre decolagem no 7, November Alpha, de imediato. Tá livre, 100 com 4. Pois ciente, muito grato. Oi, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, é após quando pronto para o táxi? Para o táxi. Já pronto? Afirmativo. Reposta táxi aí, papá, ponto de espera. Pronto, lá. Ponto de espera do papá. Para ingressar. Torre. Tá 3179, ponto de espera pronto. Tá 3179, mantém o ponto de espera. Terno, bom dia. 3 Salvador, bom dia, Gol 9070, estabilizado LF X-Ray. Gol 9070, quanto à aproximação, agora autorização de pouso, 1014 no altímetro, 1-0 no 4. 1-0 no 4, aguardando o Gol 9070. Índia November Alpha, decolado de Salvador aos 48, chama agora o controle 1098, corredor Axé, bom voo. Vai chamar o controle, corredor Axé, Índia November Alpha. Ataques à direita, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, som 95, NH 2015, o 35437. 1995 com o, e 1015, o ajuste 35437, graças, bom dia. Confirmando 1895, pode falar. 1895, obrigado. E chama o controle de 109.8, ok? Mantendo a proa, chamando 1098, obrigado, bom fim de semana. Igualmente, grato aí pela colaboração, bom final de semana. Obrigado, mano. Monteiro. Oi. O controle de Salvador, bom dia, o Rio 5973 decolou, tá mantendo a proa na sua escuta. O Rio 5963, mantendo por até 3.000 pés após direto Puca, o contato radar decolagem 5963. Ok, mantendo a proa até 3.000 pés, depois direto Puca, obrigado. Salvador, eu fui para o meu vídeo no Liberal, minha coluna 17, agora é a sessão para 1.000 pés do corredor Axé. Índia November Alpha, 1.000 pés, um corredor Axé, reporte Lola Barra. Reporte no ponto espera, ok? Taxi Papá. Sua escuta. 3179, ali mantém. Siga direto Conde e sub mantém o 090. Vai prosseguir direto com onde? Subir e manter o 090, Romeu Papatano. Correu o Romeu Fox, está no ponto espera próximo. Afirmativo, aguarde por gentileza o Romeu Fox Trot Lima. Aguardo, meu comandante. Chegada bom, desça para 4.000 pés. O altímetro no 0-4. O número 3, comandante. Mantém o perfil da STAR. 5E, o DERMO. Encurtarelo. Controle, Salvador, bom dia. Com 922, cruzando 180 para 150. 922, bom dia, sendo identificação na chegada Mari, desça para o 050. 050, chegada Mari, com 922. Fox Trot Lima. Fox Trot Lima, decolagem, Romeu, Fox Trot Lima. Dan 3179, decolada 10 agora, aos os ventos 080 graus com 049. Tem livre decolagem, Dan 3179. Bom dia, Torre, Salvador, 35437, ponto espero na 0.